Fecheiro 62, página 607, capítulo 48, um momento de graça. Durante os dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina, como acontece nas circunstâncias mais desesperadas, sempre que se prolongam por tempo suficiente. As horas imediatamente após o final de uma batalha são de urgência e de caos, e a vida dos homens depende de uma segunda linha de ação. Aqui os médicos podem ser heróis, sabendo-se que, com o tratamento de uma ferida, podem ter salvado uma vida, que a intervenção rápida pode ter evitado a perda de uma perna ou de um braço. Mas numa epidemia nada disso acontece. Seguem-se dias e dias de vigilância constante e batalhas travadas no território dos germes. E sem armas adequadas para esse tipo de batalha, pode nem sequer tratar-se de uma batalha, mas do adiamento de uma sentença, fazendo pequenas coisas que, apesar de não ajudarem muito, têm de ser feitas com a ténue esperança de que o corpo se consiga aguentar o suficiente para sobreviver ao seu atacante. Lutar contra uma enfermidade sem medicamentos é como atacar uma sombra aos empurrões. A sombra é essa que se espalha tão inexoravelmente como a noite. Travava aquela guerra há 9 dias e tinham morrido mais 46 homens. Ainda assim, levantava-me todos os dias ao amanhecer, salpicava com água os olhos irritados e saía uma vez mais para o campo de batalha, sem mais armas do que a persistência e um túnel de álcool. Houve algumas vitórias, mas até essas me deixavam um sabor amargo na boca. Descobri a possível fonte de contágio. Era um dos ajudantes da cozinha, um homem chamado Howard, que havia prestado serviço no camarote dos aspirantes oficiais. Segundo os incompletos registros do defunto médico, a primeira vítima foi um dos marinheiros que ali comiam. Houve mais 4 casos, todos no mesmo setor. E depois a enfermidade começou a espalhar-se. Os homens contagiados iam deixando a mortífera contaminação nas latrinas do barco. Bastou que Howard admitisse ter visto uma enfermidade assim para que o assunto se esclarecesse. Mas o cozinheiro, que tinha escassez de ajudantes, negou-se rotundamente a separar-se de um homem tão valioso por causa das ideias disparatadas de uma maldita mulher. E como Elias não foi capaz de o persuadir, vi-me obrigada a recorrer ao capitão. Leonard, interpretando mal a natureza do conflito, apresentou-se com vários marinheiros armados. Houve uma cena muito desagradável na cozinha e Howard acabou por ser mandado para o calabouço, o único lugar onde a quarentena era segura, protestando e inquirindo desconcertado qual tinha sido o seu delito. Quando saí da cozinha, o sol descia até o oceano, deixando um fulgor que pavimentava de ouro o mar, como se fossem as ruas do paraíso. Detive-me fascinada com aquele espetáculo. A luz mudou e ficou para trás num instante, deixando-me o eco da sua presença. Num ato reflexo de reconhecimento, fiz o sinal da cruz e desci até à enfermaria. 4 dias depois, o tifo chegou a Elias Pound. Foi uma infecção virulenta. O rapaz chegou à ponte, com os olhos pesados pela febre e fazendo gestos de repelir a luz. 6 horas depois, delirava. Ao amanhecer do dia seguinte, apoiou a cabeça no meu seio, chamou-me mãe e morreu nos meus braços. Passei o dia embrenhada no meu trabalho e ao pôr do sol acompanhei o capitão Leonard, que leu o ofício fúnebre. O corpo do marinheiro Pound foi entregue ao mar, envolto na sua rede. Naquela noite não jantei com o capitão. Preferi sentar-me num canto coberto, junto a um dos grandes canhões, de onde podia contemplar o mar, sem mostrar a cara a ninguém. Qualquer médico detesta perder um doente. A morte é o seu inimigo. Permitir que alguém que nos fora confiado nos seja arrebatado é ser derrotado. É sentir a própria impotência, para além do pesar comum e dos horrores da morte. Naquele dia, perdi 23 homens, entre a alvorada e o ocaso. Elias foi só o primeiro. Levantei uma mão inútil e bati na grade com toda a força, repetindo o gesto uma e outra vez, quase sem sentir o ardor dos golpes, cheia de ira e de dor. Chega! Ordenou uma voz atrás de mim. Uma mão segurou-me o pulso, impedindo-me de voltar a bater na grade. Largue-me! Esbracejei. Mas aqueles dedos eram muito fortes. Basta! Disse aquela pessoa com firmeza, rodeando-me a cintura com o outro braço para me afastar dali. Não faça isso, faz-lhe mal. Não quero saber. Continuei a debater-me, mas acabei por curvar os ombros, derrotada. Que importava? Então ele soltou-me. Dei meia volta e deparei com um homem que nunca tinha visto. Não era marinheiro. As suas roupas, ainda que enrugadas e mal cheirosas por excesso de uso, eram muito finas. O casaco e o colete haviam sido feitos por medida. E o encaixe que lhe rodeava ao pescoço devia ter vindo de Bruxelas. Quem diabo é você? Perguntei atónita. Estendeu-me um lenço, amarrotado, mas limpo. Chamo-me Grey. Disse com uma reverência cortês e um leve sorriso. Suponho que seja a famosa senhora Malcolm, cujo heroísmo o nosso capitão tanto elogia. Calou-se ao ver a minha careta. Desculpe-me, pediu. Disse alguma coisa que não devia? Mil desculpas, senhora. Não era minha intenção ofendê-la. Abanei a cabeça. Ver morrer os homens não é nenhum ato de heroísmo, disse. Tive de me interromper para assoar o nariz. Estou aqui, é tudo. Obrigada pelo lenço. Posso fazer alguma coisa por si? Hesitou. Um copo de água? Um pouco de conhaque, talvez? Remexeu no casaco para tirar um cantilo de prata na frente do qual se via um brasão. Aceitei com um gesto de agradecimento e tomei um trago tão grande que acabei por começar a tossir. Obrigada, disse-lhe, devolvendo-lhe o cantil. De tanto usar o conhaque para lavar os doentes, tínhamos esquecido que também se bebe. Aquilo trouxe-me à memória os sucessos do dia, com tal realismo que me deixei cair em cima da caixa de pólvora. Isso significa que a epidemia não cedeu? Perguntou ele em voz baixa. Não posso dizer que não cedeu. Fechei os olhos. Sentia-me muito triste. Hoje só houve um caso novo. Ontem foram 4, anteontem 6. Parece prometedor, comentou ele. Diria que está a derrotar a doença. Não. Estamos apenas a conseguir reduzir o contágio. Mas não posso fazer absolutamente nada pelos que já estão contagiados. Caramba! Inclinou-se para me pegar na mão. A surpresa impediu-me de lhe resistir. Eu diria que esteve demasiado ativa para dizer que não fez absolutamente nada. Claro que fiz alguma coisa, declarei, retirando a mão. Só que não serviu de nada. Sem dúvida alguma, não. Dei um murro no canhão. Sabe quantos homens perdi hoje? 23. Estou a pé desde o amanhecer, afundada até aos cotovelos em sebo e esterco. Com a roupa colada ao corpo. E não serviu de nada. Não consegui ajudá-los. Compreende? Não consegui ajudá-los. Eu ouvi, disse ele em voz baixa. Tenho muita pena, senhora. Proibiram-me de sair do camarote. Ordens do capitão. Mas não fazia ideia nenhuma das circunstâncias que me descreve. De contrário, garanto-lhe que teria ido ajudá-la. Porquê? Não tem nenhuma obrigação. E a senhora tem? Deu meia volta e olhou-me de frente. Percebi então que era um homem simpático, de 30 e muitos anos, de feições bem delineadas e grandes olhos azuis, dilatados pelo assombro. Tenho, respondi. Compreendo. Não, não compreende, mas não importa. Pressionei a testa com força com as pontas dos dedos no lugar que o Sr. Willoughby me havia indicado para aliviar a dor de cabeça. Se o capitão o proibiu de sair do camarote, é melhor obedecer. Tenho homens suficientes para me ajudarem a tratar dos doentes. Só que não tem remédio, concluí, deixando cair as mãos. Compreendo. Repetiu como se falasse com as ondas. Imaginei que a sua aflição se devia apenas à natural compaixão das mulheres. Mas vejo que se trata de algo muito diferente. Fez uma pausa. Fui oficial do exército. Sei o que significa ter vidas humanas nas mãos e perdê-las. Fez silêncio. Tudo se reduz a reconhecer que não somos Deus, disse ele com suavidade, e a lamentar não podermos ser. Sim, confirmei. Hesitou como se não soubesse o que dizer. E a seguir pegou-me na mão e beijou-a com simplicidade. Boa noite, Sra. Malcolm, disse. E afastou-se, fazendo ressoar os passos na coberta. Ia já a uns metros de distância quando um marinheiro, ao vê-lo, se deteve com um grito. Era Jones, um dos seus camareiros. Senhor, não devia ter saído do camarote. O ar da noite é mortal. E com a epidemia a bordo e as ordens do capitão... O meu novo conhecido fez um gesto de desculpa. Sim, sim, eu sei. Fiz mal em sair. Mas se permanecesse mais um momento que fosse no camarote, asfixiava. É melhor asfixiar que morrer destas malditas diarreias, senhor, se me permite. Replicou o outro em tom severo. Quando Jones passou ao meu lado, estendi a mão e toquei-lhe na manga. Ah, Sra. Malcolm, disse ele, apoiando no peito a mão aberta. Por Deus, perdoe-me. Pensei que era um fantasma. Desculpe, respondi em tom cortês. Só queria perguntar-lhe quem é o homem com quem estava a falar. Ele? Jones olhou por cima do ombro. Mas o Sr. Grey já tinha desaparecido. Caramba, é Lord John Grey, senhora, o novo governador da Jamaica. Deitou um olhar de censura ao ponto onde o outro tinha desaparecido. Só nos faltava chegar ao porto com um político morto a bordo. Depois de abanar a cabeça com ar crítico, perguntou-me: já vai dormir, senhora? Quer que lhe leve uma chávena de chá e uns biscoitos? Não, Jones, obrigada. Vou dar uma última vista de olhos aos enfermos antes de me deitar. Não preciso de nada. Muito bem, senhora. Em todo o caso, se quiser, é só pedir. A qualquer hora. Muito boa noite. Afastou o cabelo que lhe caíra para a testa e seguiu o caminho a toda a pressa. Deixei-me estar, junto à grade, inspirando profundamente o ar fresco. De repente, dei-me conta de que me tinha sido concedido um momento de graça, pelo qual rezara sem palavras. Tens razão, disse em voz alta, dirigindo-me ao mar e ao céu. Tinha-me bastado o crepúsculo. Obrigada. E fui para baixo. Capítulo 49. Terra à vista. É verdade o que dizem os marinheiros. A terra cheira-se muito antes de se ver. Apesar da longa viagem, o curral das cabras era um local muito agradável. Todos os dias se retirava dali esterco aos montes. E a Anéquia Johansen trazia todas as manhãs uma braçada de feno seco. O cheiro a cabra, mesmo sendo forte, era limpo e natural, bastante mais agradável que o fedor dos marinheiros que não tomavam banho. Coma, coma, coma, dirguete, gritou a mulher, atraindo uma cabra com um punhado de feno. Depois arrancou-lhe uma carraça, que esmagou contra a coberta. Carraças? Perguntei, avançando para ajudar. A Nekia olhou para cima e lançou-me um sorriso rasgado, mostrando os grandes espaços que tinha entre os dentes. Guten Morgen, senhora Claire, saudou-me. Já, carraças, aqui? Agarrou na orelha da cabra para me mostrar um alto azulado, bem enterrado na carne do bicho. Prendeu bem a cabra para a manter quieta e escarafunchou-lhe na orelha, prensando depois a carraça entre as unhas. Deu-lhe um puxão para a retirar e a cabra baliu e esperneou. Um pontinho de sangue apareceu onde a carraça tinha estado. Espere, disse eu, antes dela libertar o animal. Olhou para mim, curiosa, mas manteve a cabra junto dela e assentiu. Retirei a garrafa de álcool que trazia a tiracol e depositei algumas gotas na orelha da cabra, macia e tenra, com pequenas veias a despontar por baixo da pele acetinada. Os olhos da cabra esbugalharam-se ainda mais e deitou a língua de fora, agitada, ao balir. Não fica a orelha ferida, expliquei. E a Nekia assentiu, aprovando. A cabra foi então libertada e, quando se juntou ao rebanho, logo encontrou a progenitora, procurando freneticamente as tetas desta para se acalmar. A Nekia procurou pela carraça que arrancara e encontrou-a no chão. Esmagou-a despreocupadamente com o sapato, deixando uma pequena marca nas tábuas de madeira. — À terra à vista? — perguntei. Ela assentiu com um sorriso largo e alegre. — Já! — Cheira? — indicou, inspirando vigorosamente. — Terra, já! — Água, erva! — É bom, bom! — Preciso de ir à terra, disse, observando-a com atenção, sem dizer nada, secreto. — Ah? A Nekia olhou para mim com um olhar especulativo. — Não dizer capitão, já? — A ninguém, confirmei, movendo afirmativamente a cabeça. — Pode ajudar-me? Pensou em silêncio. Era uma mulher corpulenta e plácida. Funcionava como as suas cabras, que se tinham adaptado alegremente à estranha vida a bordo, desfrutando o feno e a cálida companhia. Com a mesma capacidade de adaptação, ela fez um sereno gesto de assentimento. Ajudo. Passado o meio-dia, ancorámos em frente à ilha de Watlings, chamada assim, segundo me disse um aspirante, em homenagem a um famoso corsário do século passado. Observei-a com curiosidade. Era plana, com grandes praias brancas e palmeiras baixas. Noutro tempo tinha recebido o nome de San Salvador e foi provavelmente a primeira coisa que Cristóvão Colombo viu do Novo Mundo. Em relação a Colombo, eu tinha a vantagem de saber com toda a certeza que ali havia terra, mas ainda assim experimentei vagamente a alegria e o alívio que os marinheiros daquelas pequenas caravelas sentiram da primeira vez que avistaram terra. Se passamos muito tempo a navegar num barco, esquecemos-nos de como é caminhar em terra firme. Pernas de mar é como lhe chamam. É uma metamorfose, como a transformação de girino para rã, uma mudança indolor de um elemento a outro. Mas o cheiro e a visão de solo firme faz-nos lembrar que nascemos em terra e os nossos pés anseiam por tocar no chão. O problema de momento era mesmo tocar em solo firme. A ilha de Watlings era apenas uma paragem para renovar o nosso abastecimento de água antes de seguirmos viagem até à Jamaica. Faltava aproximadamente uma semana de viagem e, com tantos enfermos, os grandes tonéis de água doce estavam quase vazios. São Salvador era uma ilha pequena, mas, interrogando os meus doentes com prudência, descobri que o seu porto principal atraía bastante tráfego marítimo. Mesmo não sendo lugar ideal para uma fuga, eu não tinha a intenção de aceitar a hospitalidade da Marinha na Jamaica, onde serviria como isco para que Jamie fosse detido. Os tripulantes, que não estavam ocupados, Aproximaram-se da borda para conversar e contemplar a ilha. Distingui um rabo de cavalo comprido e loiro, agitado pela brisa. O governador também tinha abandonado a sua reclusão para expor o seu rosto pálido ao sol tropical. Pensei em aproximar-me, mas não havia tempo. A Nekia já tinha ido buscar a cabra. Sequei as mãos à saia, fazendo os últimos cálculos. As palmeiras estavam a uns 200 metros. Se conseguisse descer pela prancha e entrar pela selva dentro, teria bastantes possibilidades de escapar. A Nekia abordou a sentinela com a sua estranha mescla de sueco e inglês. Apontou para a cabra, que levava nos braços, e depois para a costa, insistindo em que o animal necessitava de erva fresca. O marinheiro pareceu compreender, mas manteve-se firme. "Não, senhora", disse com respeito. "Ninguém pode desembarcar, exceto o grupo que vai carregar a água. Ordens do capitão." Eu mantinha-me fora do seu campo de visão, observando a discussão. Ela manobrava sem deixar de discutir, obrigando o marinheiro a retroceder uns passos para que eu pudesse passar por trás dele. Quando tivesse bastante longe da prancha, soltaria a cabra para que na perseguição eu contasse com os 2 minutos para escapar. Passei nervosamente o peso do corpo de um pé para o outro. Ia descalça, pois assim ser-me-ia mais fácil correr pela areia. A sentinela moveu-se, voltando-me as costas. Necessitava de um passo mais, só mais um passo. "Belo dia, não é verdade, senhora Malcolm?" Mordi a língua. "Muito belo, capitão Leonard", disse com dificuldade. A voz dele parou-me o coração. "Ter chegado até aqui é uma vitória, tanto sua como minha, senhora", disse ele. "Sem si, duvido que o marsuíno tivesse chegado à terra." Tocou-me na mão num gesto tímido. Voltou a sorrir um pouco mais amável. "Não há dúvida de que conseguiu sair deste imbróglio, capitão. Parece ser muito competente." Ele desatou a rir e corou. "Bem, em grande parte o mérito é dos marinheiros, senhora. Devo reconhecer que se têm comportado com nobreza. E os seus esforços devem-se naturalmente à sua competência médica." Olhou-me com um brilho severo nos olhos pardos. "Não posso expressar o que a sua ajuda tem sido para nós, senhora. Vou informar o governador e Sir Greville, o comissário real de Antigua. Escreverei uma carta como sincero testemunho dos esforços que tem feito por nós. Talvez... talvez sirva para alguma coisa?" E baixou os olhos. "Para quê, capitão?" Ainda sentia o coração acelerado. "Não ia dizer-lhe nada, senhora, mas a honra impede-me de guardar silêncio. Conheço o seu nome, senhora Fraser, e sei quem é o seu marido." "A sério?" Fiz o possível por dominar as emoções. "E quem é ele?" O rapaz pareceu surpreendido. "Caramba, é um criminoso." Empalideceu um pouco. "Não sabia?" "Sabia, sim", repliquei secamente. "Mas por que é que me disse isso?" Passou a língua pelos lábios, mas sustentou-me o olhar com coragem. "Quando descobri a identidade do seu marido, fiz uma anotação no diário de bordo. Agora lamento, mas é tarde. A informação já tem caráter oficial. Quando chegar à Jamaica, terei de comunicar o seu nome e o seu destino às autoridades locais e também ao comandante naval de Antigua. Prendê-lo-ão quando desembarcar do Artemis." Engoliu em seco. "E se o prenderem?" "Enforcam-no", concluí. "Já vi enforcar outros", disse, depois de uma pausa. "Senhora Fraser, eu sinto muito. Não pretendo que me perdoe. Só quero dizer-lhe que sinto muito." Deu meia volta e afastou-se. A Nekia e o Anson e a sua cabra continuavam a discutir acaloradamente com a sentinela. "O que se passa?" inquiriu o capitão Leonard, aborrecido. "Tire imediatamente esse animal da coberta. O que foi, Sr. Holford?" Os olhos de A Nekia Passaram do capitão para mim, adivinhando instantaneamente qual tinha sido o problema. Piscou-me um dos seus grandes olhos azuis com solenidade. Tentaríamos outra vez, mas como? Atormentado por um sentimento de culpa e acossado pelos ventos contrários, o capitão Leonard evitava-me, buscando refúgio no tombadilho, enquanto passávamos cautelosamente ao largo das ilhas de Eklins e Samana. O tempo ajudou à sua evasão. O céu continuava limpo, mas iam-se produzindo ligeiras brisas que alternavam com súbitas rajadas de vento. Por isso era preciso ajustar constantemente as velas. Não era uma tarefa fácil num navio com mão de obra disponível tão escassa. 4 dias depois, enquanto mudávamos de rumo para entrar pelo canal de Caicos, surgiu inesperadamente uma rabanada de vento que surpreendeu o barco mal preparado. Naquele momento eu estava na coberta. Ao meu redor tudo era confusão. Ordens, gritos e marinheiros que corriam de um lado para o outro. Levantei-me tentando ordenar os meus pensamentos. O que aconteceu? Perguntei a um marinheiro. O mastro maior tramou-nos, disse ele sucintamente. Peço perdão, senhora, mas é a verdade. E agora vamos ter um baile infernal. O marsuíno cocheava lentamente rumo a sul, privado do seu mastro principal. O capitão Leonard optou por aportar na costa norte de uma das ilhas Caicos e proceder às reparações necessárias. Naquela ocasião foi-nos permitido desembarcar, mas de nada me serviu. Não podia esconder-me naquela ilha seca, sem comida e sem água, à espera de que um furacão me trouxesse um barco. No entanto, a mudança de rumo fez com que a Anéquia tivesse uma ideia. Conhecer isto, disse com ar sábio. Agora vamos girar. Grande Turca, Mouchoir, Caicos não. Sentou-se de cócoras desenhando na areia com um dedo. Olha, canal Caicos, disse, traçando duas linhas em cima das quais desenhou um pequeno triângulo de uma vela. Passamos, mas não tem mastro. Agora, desenhou rapidamente vários círculos irregulares à direita da passagem. Caicos do Norte, Caicos do Sul, Caicos, Grande Turca, foi dizendo, cravando um dedo em cada um dos círculos. Agora, ir rodeando Recifes, Estreito de Mouchoir. O Estreito de Mouchoir? Tinha ouvido falar dele, mas não me ocorrera que podia ser a minha possibilidade de fuga do marsuíno. A Anéquia assentiu sorrindo. Desenhou uma linha comprida e ondulante por baixo do desenho anterior e apontou com orgulho. A Espanhola, Santo Domingo, Ilha Grande, cidades, muitos barcos. Ergui as sobrancelhas desconcertada. Ela suspirou ao perceber que eu não a compreendera. Depois de pensar um pouco, levantou-se, pegou na caçarola rasa que tínhamos utilizado para apanhar moluscos, encheu-a de água e agitou-a cuidadosamente num movimento circular. Arrancou uma linha da saia, já muito desfiada, e cortando um pedaço com os dentes, cuspiu-o para dentro de água. O fio manteve-se à superfície, seguindo os lentos círculos de remoinho dentro da caçarola. Você, disse, apontando para o pedaço de fio. Água te move. Apontou novamente para o desenho na areia. Fez novo triângulo no Estreito de Mouchoir e uma linha que se curvava para a esquerda desde a vela, indicando o curso da embarcação. Pousou o fio azul que me representava junto da vela que simbolizava o marsuíno e arrastou-o até à costa da Ilha Espanhola. Saltar, disse. Está louca? Exclamei horrorizada. Riu-se por entre dentes, muito satisfeita por se ter feito entender. Sim, disse, mas serve. A água te levará. Trata de não afogar. Respirei fundo, sem afastar o cabelo dos olhos. Sim, farei o possível.